O técnico português terminou ontem de forma amigável a ligação com o clube de Matosinhos. Os leixonenses interromperam uma série de 8 jogos sem vencer na 16ª jornada contra o Bolonenses, mas voltaram a averbar 2 derrotas, a última das quais na visita ao Vila de Conde, na Torre do Rio Ave. A Leixões Sade agradeceu em comunicado todo o empenho e dedicação do José Mota ao longo da última época e meia e esclarece que a rescisão nada tem a ver com a competência profissional do técnico. Só que as circunstâncias do futebol obrigam a tomar algumas decisões para bem todos, lê-se no documento. Mota já não chegou a orientar o treino de ontem de manhã, que foi conduzido por António Pinto. O novo treinador foi apresentado no mesmo dia. O escolhido foi o espanhol Fernando Castro Santos, técnico que regressa a Portugal depois da dupla passagem pelo Sporting de Braga, em 97-98 e 2002-2003. Em conferência de imprensa, o treinador, que entretanto orientou outros clubes em Espanha, pretende ver mudanças na equipa. A equipa tem potencial, mas é certo que temos de mudar alguma coisa. Temos de cometer menos erros e correr mais, referiu o espanhol, sem disfarçar o orgulho por um convite. Não sei se é bom ou mau ser sempre chamado para orientar equipas em dificuldade, mas é um grande orgulho. O campeonato nacional conta assim com mais um treinador estrangeiro, juntando-se ao holandês Van der Gaag, do Marítimo. Os matosinhenses, que na época passada foram a equipa sensação da primeira volta, encontram-se atualmente em zona de descida da divisão, no 15º lugar, com apenas 14 pontos. O Sporting Braga mostrou na segunda-feira estofo de campeão. No jogo que fechou a 18ª jornada da Liga Sagres, os minhotos responderam bem às contrariedades que foram surgindo na deslocação a Belém e venceram por 3-1. Numa partida empolgante, logo aos 17 minutos, os bracarenses ficaram reduzidos a 10 elementos, quando Moisés viu 2 cartões amarelos na mesma jogada, que terminou numa grande penalidade duvidosa, mas desperdiçada pelo Belenenses. Ainda antes das equipas se encaminharem para os balneários, Paulo César adiantou o Braga no marcador, 1-0 ao intervalo. No começo do segundo tempo, os arsenalistas aumentaram a vantagem por Mateus e Rentaria ampliou o resultado para 3-0. E Oncha ainda reduziu para a turma lisboeta, mas foi o melhor que o Belenenses conseguiu. O Sporting de Braga amealhou os 3 pontos e está apenas a 1 do Benfica e com menos um jogo, enquanto que o Belenenses perdeu uma boa oportunidade para subir na tabela classificativa. Manuel Fernandes é acusado, pela União de Leiria, de desestabilizar o avançado Carlão e o Clube do Lix, de forma a poder colher benefícios na partida entre a União e Vitória de Setúbal no próximo fim de semana. A acusação de tentativa grave de desestabilização parte da administração leiriense, devido ao facto de Manuel Fernandes ter aceito testemunhar com o traçado da União de Leiria a favor da empresa 4Winner Sport Business. Em causa, está uma divergência relativa à contratação do avançado Carlão em janeiro de 2009. Recorde-se que Manuel Fernandes subiu na época passada à União de Leiria à Liga Sagres e começou a temporada ao Leme de Lix, mas entretanto optou por rescindir com o clube para assumir o cargo de treinador no Sado poucas jornadas após o começo do campeonato. Cristiano Rodrigues pode ter o Mundial 2010 em risco. A FIFA confirmou que o jogador do Porto está impedido de jogar nos 2 primeiros encontros da competição e isso pode pesar contra Rodrigues na hora do selecionador do Uruguai revelar a convocatória. O futebolista foi expulso frente à Argentina durante a qualificação e foi suspenso por 4 jogos. Rodrigues ficou de fora do play-off de apuramento e vai também ficar fora das 2 primeiras jornadas do Mundial na África do Sul, estando só disponível para o confronto da 3ª jornada contra o México. É um revés para as aspirações do atleta e também da Federação Uruguaia, que queria que a partida amigável frente à Suíça, a disputar em março, já contasse para o crescido Rodrigues, mas a FIFA negou esse cenário. Ciclismo, espanhóis Alberto Contador e Samuel Sanches são as estrelas da 36ª edição da Volta ao Algarve em bicicleta. Os atuais vencedor da Volta à França e campeão olímpico vão marcar presença na prova que se realiza entre 17 e 21 de fevereiro. Para a edição deste ano, a principal diferença reside no facto da prova de contrarrelógio se realizar no último dia do evento. Aquele responsável, Rogério Teixeira, presidente da Associação de Ciclismo do Algarve, falava durante a conferência de imprensa da apresentação da prova que decorreu na Entidade Regional de Turismo do Algarve, entidade parceira no evento. Além dos espanhóis Contador, que venceu na última edição da Volta do Algarve, e Sanches, a prova vai contar também com a presença de nomes como Joaquim Rodrigues, que ficou em 3º lugar no Mundial do ano passado, e Luís Leão Sanches, além de Thor Uchov. Considerado então um pelotão de excelência, a organização espera afirmar esta prova como uma das melhores a nível mundial, cuja realização obrigou mesmo ao adiamento da volta à Califórnia para o mês de maio, disse Rogério Teixeira. A prova vai juntar mais 200 corredores, integrados em 23 equipas, 5 portuguesas e 18 estrangeiras, em representação de 18 países. O Os ciclistas vão percorrer mais 700 km ao longo de 5 etapas. Frederico Gil, Rui Machado, Leonardo Tavares e Pedro Sousa vão estar na Taça Davis. Os quatro tenistas foram selecionados pelo capitão português Pedro Cordeiro para a primeira eliminatória do Grupo 2 da zona euro-africana da competição. O objetivo é passar à eliminatória seguinte, vencer a Dinamarca, afirmou Pedro Cordeiro, considerando que a eliminação da seleção nórdica está ao alcance da forte equipa portuguesa. A eliminatória com os dinamarqueses decide o apuramento para o play-off de acesso ao Grupo 1 da zona euro-africana da Taça Davis, que vai ser discutido entre 9 e 11 de junho. Frederico Gil, número 88 da tabela ATP, lidera o grupo, seguido por Rui Machado. Pedro Cordeiro convocou ainda João Sousa como suplente. Os jogos contra os dinamarqueses vão realizar-se no Complexo Esportivo da Maia entre os dias 5 e 7 de março. Basquetebol, no próximo dia 16 de fevereiro, terça-feira de Carnaval, vai decorrer o All-Stars Nacional. No pavilhão municipal de São Miguel, na Guarda, o público português vai poder ver os jogadores que escolheu para este Dia das Estrelas. O evento contempla um jogo entre as seleções do Norte e do Sul, no masculino e no feminino, bem como um concurso de afundanços e triplos. Vamos então conhecer as seleções. A do Norte, José Costa, Brandon Dagans e Marco Gonçalves, do Casino Figueira. Jaime Silva e Rod Nelly, do Guimarães. Miguel Miranda e John Waller, do Alvarense. Carlos Andrade, Gary Steppen e André Bessa, do Porto. Nate Daniels, do Inliabon. John Smith, do Vagos. E o treinador é Monson Lopes, treinador dos Portistas. A seleção do Sul é composta por Diogo Carreira, Sérgio Ramos, Elvis Ever e João Santos, internacionais do Benfica. Alston Powers, do Física. Manuel Johnson e Fernando Souza, da Académica. Ricardo Bem, do Sampaense. Pedro Pinto, Miguel Graça e Shane Clark, do Barreirense. Mário Fernandes, do Cabo Madeira. O treinador é Norberto Lopes, também da Académica. A fechar automobilismo, ficou-se hoje a saber que a Federação Internacional do Automóvel decidiu alterar o sistema de pontuação do Mundial de Rallys, passa a ser igual ao novo esquema da Fórmula 1. Apenas um dia antes do início do campeonato, a FIA pretende valorizar mais a vitória e colocar mais pilotos nos pontos. A decisão foi tomada pela Comissão de Desporto Automóvel da FIA, depois das equipas terem efetuado uma votação por fax e do sistema já ter sido aprovado pelo Conselho Mundial. São 25 pontos para o vencedor de cada uma das 13 provas, mais 7 que o segundo classificado e mais 10 que o terceiro. Ao contrário do que acontecia na última temporada, em que 8 pilotos pontuavam, agora passam a ser os 10 primeiros a entrar na pontuação. Conhecemos assim o novo sistema de pontuação. O primeiro classificado tem 25 pontos, o segundo 18, o terceiro 15. O quarto tem direito a 12, o quinto 10, o sexto 8, o sétimo lugar dá direito a 6 pontos, o oitavo 4, o nono 2 e o décimo classificado obtém 1 ponto. O Mundial de Rallys inicia-se amanhã na Suécia. As quatro rodas a fecharem a edição de quarta-feira, 10 de fevereiro do Desporto Antena, voltamos no domingo à noite. Até lá, continuo na Rádio Antena Web.